Mãe terra que sofre a degradação. Mãe terra que sofre a degradação. Mãe terra que... Exemplos como grande que para mostra a cara da trilha. Como os criou, trago pro povo a história da família. Que não mostram na escola e não trazem nas cartilhas. Desde pequena acostumados a cair na armadilha. Prédios nascem onde índios colhiam seus frutos. Árvores morrem, o céu cinzento manifesta o luto. Eu fico puto, mas sou parte integrada. Sujeira andando sobre o esgoto, engasgado com a poeira. Já nascemos no meio dela e não foi nossa opção. E todo dia contribuímos pra autodestruição. Nos enganamos pensando que tamo rumo à evolução. Na verdade tamo no caminho da própria extinção. Mais guerra, mais ambição, menos terra e mais cifrão. Até que ponto chegaremos para termos a noção da terra? De Vera Cruz, ou seja o nome que for, os índios não deram nome, pois respeitaram o Criador. Essa é a pátria amada da terra, escravizado, palco da violência, onde vidas são dizimadas. Todos cegos engolindo lixo norte-americano. E ninguém canta o hino nacional porque é uma piada. Vida entre ronco de motores e escapamentos, nossa orquestra é a rua e o maestro é o vento. Seguindo no caminho estreito, guiando o povo cego. Injustiça fazendo eco, enganando seu alter ego. Produzida no ouvido, as minhas vibrações dos corpos sonoros emitindo todas as sensações. E nesse plano atual, é sonho ou pesadelo? Samurai do movimento no caminho dos guerreiros. Essa estratégia de guerra, povo unido não esquece. Não será vencido pela realidade do Brasil com S. De um povo heróico sem o sol da liberdade. Brilhou no céu da pátria, penhordades, igualdade. Sem amor e esperança, a terra desce. De pensar em revolução, minha força rejuvenesce. Vamos, embarque comigo nessa nova missão. Temos a força do canto movendo a multidão. Eu vou seguir e nunca vou parar. Enquanto a justiça estiver correndo em meus punhos, eu tenho uma missão. E enquanto eu estiver de pé, eu tenho fé que o sonho saia do rascunho. Eu vou seguir e nunca vou parar. Enquanto a justiça estiver correndo em meus punhos, eu tenho uma missão. E enquanto eu estiver de pé, eu tenho fé que o sonho saia do rascunho. Senhor de engenho, quer roubar uma da nossa floresta? Essa que resta é modesta, onde o pouco manifesta. Nos faz falta, o povo não aceita e protesta. Vem pegar e volta com a derrota indigesta. Transparente e visível que constitui atmosfera. Cheio de parasitas, tá poluído, já era. Qualquer fluido e passe errado, perde o tempo. Com indícios que o ar tá virando veneno. A carapuça cobre o olho, cê ainda não tá entendendo. Que tudo em nossa volta, coberta por corrupção. Ganância, tampa os ouvidos e faz fingir que tá bom. Rap é meu hino, põe a mão no peito e canto com amor. O bumbo é meu coração, eu vou mostrar quem eu sou. Bolando a arte final, na reunião, rascunho pra planejar o ataque mal fechado e força nos punhos. O sol que era da liberdade hoje é superaquecimento. Lindos campos deram espaço para asfalto e cimento. Não tem espaço pra tanto lixo até no Discovery Channel. Falta pouco pra me ver o comércio de oxigênio. Não precisa ser gênio pra ver que o mundo não aguenta mais. A Babilônia nunca vai ter acordo de paz. Iludido pela novela na tela, tudo é farsa. Ninguém tá vendo, puxa e levar a Amazônia de graça. Desgraça premeditada há mais de 5 mil anos. Homens se matam por poder e o mundo se acabando. É culpa é de quem, né? É assim que todo mundo fala quando fica mais difícil. Da terra você nasceu, pra terra você vai voltar. Ninguém ajuda o mundo, mas pede pro mundo ajudar. Mas enquanto eu respirar, ainda há uma esperança que podemos deixar algo um pouco melhor de herança. Eu vou seguir e nunca vou parar. Enquanto a justiça estiver correndo em meus punhos, eu tenho uma missão. E enquanto eu estiver de pé, eu tenho fé que o sonho saia do rascunho. Eu vou seguir e nunca vou parar. Enquanto a justiça estiver correndo em meus punhos, eu tenho uma missão. E enquanto eu estiver de pé, eu tenho fé que o sonho saia do rascunho. Mãe terra que sofre a degradação. Mãe terra que sofre a degradação. Chão é pele de elefante, água e escassez. Mãe terra que sofre a degradação. Chão é pele de elefante, água e escassez. Mãe terra que sofre a degradação. A natureza manda as respostas de quando em quando.